Salvador departure of the morning, West 5717 with you, crossing 1600. Stretch 5717, climb and maintain level 340 on the L departure. 340 the L departure, is there any possibility we can fly direct dial from now, sir? Clear, fly direct to dial. Ajuste no 0 na 9. Controle, bom dia, Webjet 6749. 6749, se mantenha 340, saída da EL, vigilante. 340 da EL, possibilidade de voar Leda? Controle, 6749, pode voar Leda? Mantém a saída 6749. 49 vai manter. O 6749 suba restrito ao nível 320, restrição dada pelo centro Recife. Ciente. Jet 5717, fly direct to bridge. Fly direct bridge position 577, thank you. 5717, pass level 160, contact the Recife Center on 125.1, enable 133.25. All right, contact the Recife Center 1251, 13325. Good day, sir, 577, thank you. Controle o Papa Tango, meu Golfito, decolou cruzando 2000. Meu Golfito, voe direto coral, suba ao nível 100. Uma centena direto coral, meu Golfito. Estabilizado, Rio 5973, baixando o checklist. 973, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, certo. Corrijo, 18.95 é torre. 118.5, certo. Controle Web 5898 decolando na da Elvo. 5898, suba ao nível 340, mantenha a proa inicialmente, após cruzar 4000, voe direto posição da Elvo. Bateu da proa após 4000, posição da Elvo, Web 5898. V5898, é o controle? Prossiga. A restrição aí do centro Recife, o senhor interceptar e sair na radial 170, o 70 milhas de Salvador, e ainda restrito no nível 300. 300 agora, e interceptar a radial 170 por 70 milhas, o V5898. Correto. Em caso de falha, após 70 milhas, voar direto o brilho. Beleza, obrigado. Passa nível 160, chame o centro 1251 na antena 3325. 3325, 6749, bom dia. Bom dia. O meu Golfito, qual é o rumo ideal para Serra Novembro tão forte? Boa noite. E vou em direto, Romeu Golfito. Controle Web 5898. Prossiga. A radial 170 por 70 milhas e depois a bridge, o senhor disse? É, caso de falhas com centro, não consegui o contato, após 60 milhas vou e bridge. Tá bom, muito obrigado. Web 598, passa 150, chame o centro, 1251, antena 3325. 251, 1-3325, tem um ótimo dia, Web 598. Obrigado, igualmente. Romeu Bravo, Alfa Tango, aciona identificação em contato radar passando coral, voe direto Conde da presença se tiver condições de vigilância radar. Direto coral. Propõe o cancelamento Romeu Gordo, se você quiser, meu amigo. E plano modificado aos 15, sub e mantém 065 visual. 804, bom dia. Autorizado, chegada a bom, FIDE se mantém a 3.000, ajuste 1.019. No 995, autorizado chegada Bonf, desse mantém a 4 mil pés, ajuste 1099. Repito, controle. Está 55 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantenha 065, chame controle Ilhéus, frequência 1201. Continua seco, bom dia, autorizado, chegada bom, fidesa e mantém a nível de voo 060, vigilância radar. Geral 9970, bom dia, autorizado chegada a Mari, desce e mantém nível de voo 050. Autorizado Mari, descendo para o 050, geral 9970. 1804, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, informe localizador. 2000, o X-Ray está mais precisado, com 804.